Ninguém quer saber se sabe. Ninguém quer só necessário. Ninguém pensa em te tentar esquecer. Cabeça, maldição. Cabeça, maldição. Cabeça, maldição. Cabeça, maldição. Temos, lutamos para vermos a armadura. Em tempos pacatos mantemos a armadura. Eu não vou fingir ser metade do que eu trago em mim. Por isso eu volto à rua onde o meu passaporte não caduca. Tô trabuca, sem manduca. Minha ocupação não apanha só na nuca. Tão canuca, não cutuca. Minha direção tá no meu dicionário. Ninguém quer saber se sabe. Ninguém quer só necessário. Ninguém pensa em te tentar esquecer. Cabeça, maldição. Cabeça, maldição. Cabeça, maldição. Cabeça. I don't wanna miss you. Quem pensa no fim, se o movimento tá no início. Juro que tentei. Faz o que for preciso. Eu sei que eu não consigo. Não sei quem eu sou. Sinto muito, eu sei. Tô na minha estrada e o caminho é longo. Tu tens a tua, não vou dizer tongo. Amor é liberdade, que sou eu por favor. Aprendemos sorrindo e aprendemos com dor, yeah. Ninguém quer saber se sabe. Ninguém quer só necessário. Ninguém pensa em te tentar esquecer. Cabeça, maldição. Cabeça, maldição. Cabeça, maldição. Cabeça, maldição.